258, autorizar ataque para o passo 3 de ataque foi Alfa Aquilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 5 Romeu. Alfa Aquilo, 5 Romeu, onde está o... Estabilizado a Renato, tem o contato de voo 1098. Voo 1098, chama agora a torre 118, décima 195. 1895098. Torre Salvador, boa noite, voo 1098, final 90, baixada travada, 10 milhas. 1098, autorizado o pouso, pista 10, vento 100 graus, 101. Vive pouso, pista 1098. Azul 9908, controle Salvador, certo? Ação desse avião, chegada a mar para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 0 no 4. Iria chegada a mar e para o 060, ajuste no 0 no 4, azul 6908. CNM258. A entrada para o parte 3 seria via Delta? Negativo, via ataque foi aquilo. Sim, entrada foi aquilo. 0 no 4. Eu não consigo compreender, senhor. Essa aqui é o 070 via tirada e o resto da mensagem foi inexpressivo. Ajuste o altímetro 1 no 0, 1 no 4. 514, é. Passa dentro 2228, está presente uma direta elefa? Direta elefa 2228. Autorizado, servido 369, desça para 2.500 pés, autorizado a final do procedimento R9, reporte estabilizado. Autorizado para o outro, Serra Vitor 369, descendo 2.500 pés, descendo 0 no 4, autorizado R9, gol no 2. Azul 6908, desça para 4.000 pés, reduza a velocidade 230 mais, número 2 na aproximação. 4.000 pés, 230 mais, azul 6908. Oxalá 074, está autorizado nível de voo 050. 098, solo 01, direito 21, decimal 9, solo. Direito 219, 098. Solo, Salvador, boa noite, 1098. 098, boa noite, táxi via Alfa, é Porto Antes da Juliette. Porto Antes da Juliette, 098. Juliette, portão 01, no colo 098. Para o 01, 098. Chamei 074 autorizada, após estar no serviço 369, desça para 4.000 pés, altímetro no 04. Voo 1972, chama agora a torre 198, decimal 95. 2972, 95, boa noite até amanhã. 972. Até. Azul 6908, está autorizado a sinal por cima terminado, desça para 2500 pés, altimento permanece a 0.04, reporte estabilizado. 2500 pés, ajuste no 0.04, azul 6908. A 2 milhas do 372. Gente, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 10 mais. Sempre pouso 9.0, voo no 972. Machané 6074, reduz a velocidade 2009. Vai. Patango Ecozulo Novemba, mantém condições básicas para serviço de formação de voo e alerta, vai chamar o centro Recife 126.85, alternando 125.45, um bom voo. Na final estabilizado, 6908. Azul 6908, chama agora a torre 198, décimo 95. Torre 295, azul 6908, boa. Chalé 6074, está autorizado a final do procedimento em nave, desce para 2500 pés, altimetro 104, reporte estabilizado. Pode estar estabilizado, 6078. O 1172, controle Salvador, acionando a identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste do altímetro 1014. 09, direito 219, só. Confirmado o voo 1172, pediu Serra Vitor 368. Autorizado, Serra Vitor 368, voo 1172. Então, 3891 no controle Salvador, onde é a identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 014. Passarei 226-2228, chama agora o centro Recife, 126-0. 098, autorizado pouso, 100 graus, 8 nós. Autorizado pouso, 6908. Está autorizada a Prodo Serra Vita 366, desça para 2.500 pés, altimetro no 014. Azul 4062, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada Mário para o centro de voo 060. Ajuste altímetro no 014. Correto, 060 na Mário, o Azul 4062. Salvador é o Pé 3600, sendo informação Bravo. Juliette, portão 09, gol 972. Juliette, 09, gol 972. Call 219, 6902. 0074, autorizado pouso, vento 100 graus, 8 nós. Pouso, chega 6074. 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, Azul 6908. 064, Solos 14, direito 219, Sol. 219, obrigado. Chamei 0074, Rio Grosso. Chamei 074, Alfa, repórter Juliette. Alfa, repórter Juliette. noite, Luna. 098, Senha Bravo, no portão 1, aprovação para Natal. Luna 098, aguarde cópia. Guarda na cópia, 098. Para o meu devo, 050. 050, na filha da Mari, 4062. Chama 074, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. Obrigado. Golo 098, pronto, cópia. Prossigo 098. Golo 098, autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, Pesolou 90, nível de voo 370, saída Puca, transição Zipar, decola pista no 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5174, controle 119.8. Visado. São Gonçalo do Almanante, nível 370, depois do 1-0. Pucas e para a saída, decola do 1-0 com curva esquerda, 5174 no transponder, 198, controle no 098. Reporte pronto, 1-098. Reportado. Reduza a velocidade 2209, ao número 4 na aproximação, está autorizado aqui do parâmetro de voo 060. Poxa, reduzindo 060, 360. Pode igual 366 ou 3891? É o 3891, não mantém a chegada número 3 na aproximação. Ok, vai manter a chegada. Azul 4062, desça para 2.500 pés, altímetro 1014, está autorizado a sinal do procedimento terminado, vai seguir traço na aproximação 111 milhas, Boeing 737-800, reporte estabilizado. 2.500, 2.014, reportando estabilizado na sinal, 4062, obrigado. Então 3891, desça para 4.000 pés, altímetro 1014. 4.000, 1.014, desça 3891. TAM 3600, reautorizar a descida para o nível de voo 050. 050-3600. Visual, voo 1172. Voo 1172, chama agora a turma em 118, decimal 95. 4062, vem na produção Serra Vitor 366. Na produção 366, azul 4062. Zero no meia dúzia, pushback acionamento. 1170. Você pode estar aqui no 1170. Contarei. Autorizado pouso, costuma zero, vento 100 graus, 109. Meia, pouso no zero, voo 1972. TAM 3891, reduz a velocidade 2009, desça para 2.500 pés, altímetro 104, está autorizado a final do procedimento em nave. Vai seguir traço na aproximação 8 milhas, Embraer 190. Ok, reduzindo, descendo para 2.500, TAM 3891. Azul 4062, inicie redução para a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 95, compose. 1895, azul 4062, reduzindo, obrigado. TAM 3600, sob vetoração, mantenha a presença de proa, limite radial 2903, Salvador, desça para 4.000 pés, altimetro 104. Desculpa, 4.014, 290 é a proa. Desculpa, manter a proa limitada a 290, Salvador. Correto. Oi, Salvador, boa noite, 4062 Azul. Estamos a 6 milhas da sua pista 90, boa noite. Mantenha a aproximação, vai ter um pouso. A sua escuta. 1970 táxi, 1905, 42 em Fortaleza. Solo, mais 25, direito 219, solo. Fica 219, gol, um gol depois. 04, gol 970. Solo, boa noite, gol, gol 970. Gol 172, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Fazendo interminável, tráfego para frente, agora posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, Airbus 320, passando 3 mil pés, descendo para 2.500 pés. Juliette, recebendo 200 nós, o trânsito 3.600. Ano 3600, autorizada para um procedimento terminado, desça para 2500, pai, Caruso 1809, voe na produção Serra Vitor 366, reporte estabilizado. Sete, voando Serra Vitor 366, está reduzindo para 2609, 2500. Espera pronto, Gol 170. Passou 372, pista vista, 3291. 3891, nos chama agora a torre 118, décima 95, bom posto. Vai chamar a torre, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, antena 3291, passando 372. Aqui, vai livrando a última direita aqui. Vicente, a livrar, chama 219 só. 219 a livrar, muito obrigado. 704, bom. Né? 389, não continua aproximação, vai ter direção de pouso. Aguardando, 389. Solo Salvador, muito boa noite, o Azul 4062. Azul 4062, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, Azul 4062. 3600. Chama agora a torre 1-1-8-7-9-5 composto. 3-9-5, obrigado. autorizado pouso, vento 100 graus, 8 nós, 32 na gama. Tem que pôr. 3600, boa noite. 3600, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Valeu. Direito 91, solo aos 31, direito 21, 9, solo. 329, pô. Afirmo, livre pouso, 100 graus, 8 nós, 3600. 10, 3600. Ô Salvador, boa noite, pra 3891. A 3891, no táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Azul 4062, Juliette, portão 08. Pode alinhar? Agora autorizado alinhamento, alinhar e manter o 170. Vou manter no zero. Meia 00, solo aos 33, direito 21, decimal 9, solo. 3891. A 3891 no Juliette, portão 10. Portão 10, 3891. Salvador, boa noite, da 3600, lembrando. A 3600, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, da 3600, boa noite. Salvador, no 098, estiver para o metro na 1, não. Ou no 098, reporte táxi. Último ataque, no 098. 170, decola os 35, controle 1 no lado desse 8. Sabe. Salvador, voo 1170, passa 1400. Voo 1170, controle Salvador, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca, transição Zipa para o nível de voo 370. Pucca Zipa para 370, voo 1170. Quando puder, gostaria de voar direto ao Zamo. Autorizado direto ao Jam. Jam, obrigado. Salvador 098, pronto para o táxi. 86 a bordo, Maceió, 3 horas e 10. Bom, 098, direita, Índia, ponto espera, torre 18.95, ajuste no 0 no 4. Direita, Índia, 10 no 4, 18.94, 0 no 5. Voo 098, autorizado a linha de decolar, vento 080 graus, 109. Livre decolagem, voo 098. Bruno 228, controle Salvador, sendo identificação terça via, chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste ao alcimetro 0013. 0013, 050, via, pontuagem Watt, direto por 366. Ok? Solicito Watt, direto por Sierra Victor, 366. Autorizado, André, Sierra Victor, 366, gol 228. 222, traço. Salvador, muito boa noite. Ser Portugal, vira o seu fone. Request clearance to Lisboa, por favor. Voo 1098, decolas 42, controle 1908. 098, 1098. Controle Salvador, 1098, pagou decolada 10, passa 1400. Voo 1098, contato radar, decolar uma vez da Fuga Transição Zipar para o nível de voo 370. Fuga Zipar para 370, 1098. O 1170 chama agora o centro de Recife, 126.85, alterne 125.45. Confirma a primária por gentileza, senhor? 126.85. 2635, obrigado. Sua form, denota November 866, acidente as a Santana Road. Site level 330, Momo Departure, Mike Oscar, Zilub Transition, Delta India, Lima Uniform Bravo. Secautry 10 first lefter, score code 5176, and Salvador departure control 119.8. Permission Bravo 2 Lisboa, upper Zulu 44, upper November 8610 flight plan route, flight level 330, Momo departure, Mike Oscar, Zulu transition, Bravo India, Lima Uniform Bravo, squawk 5176. Departure 119.8. Everything? This collection, the low transition, okay? Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Delta. Momo departure, the low transition. Delta, Momo India, departure, Lima, Uniform, Bravo. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Obrigado. Feedback is correct, comrade. Pushback and setup. Pass Portugal 024. Call you back 4, push and setup. Portugal 024. Retorno 222, está autorizado o nosso procedimento. A nave desceu para 2.500 pés, altímetro 1.0, no 3, reporte estabilizado. Xalai estabilizado, Gono 222. Gono 098, chama agora o centro Recife, 1.2.685, alterne 1.25.45. 2.85.45, 1.098, obrigado. Sinal visual estabilizado, Gono 228. Gono 228, torre 118, decimal 9. 18.900, obrigado. Salvador, boa noite, Gono 228, sinal baixou e travou. Gono 228, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso, Gono 228.